entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Eu sei que és meu amigo e não duvido, mas tenho não sei o que dentro de mim que faz eu ser assim. Um pouco amigo teu e um pouco ateu, um pouco publicano e um pouco fariseu. Tu falas mais comigo do que eu falo contigo. No teu silêncio imenso falas muito mais que eu. E eu que falo tanto a tanta gente, tanta coisa. 14 horas e 18 minutos. Hoje é sábado. Hoje é dia 11 de março de 2023. Você está acompanhando o Clube dos Sócios até as 15 horas. Depois teremos o terço das Santas Chagas. Hoje é sábado. Logo mais já estaremos na véspera do domingo, do terceiro domingo do tempo da quaresma, essa caminhada quaresmal que nós iniciamos no dia da quarta-feira de cinzas. De lá para cá, o que você já fez nesse processo de conversão? Hoje, se você prestou atenção na liturgia da Santa Missa, quer seja pela rádio, você que veio à igreja, o texto do Evangelho fala do Pai Misericordioso, do Filho Pródigo e também do Filho Ingrato, aquele filho de coração duro que não sabe acolher e não sabe perdoar. Em qual situação você que me escuta agora se encontra? Em qual situação você se encaixa? Você tem misericórdia? Você tem compaixão? Ou você está na situação de pecado? De repente se encontra no meio dos porcos, porque aqueles que perdem a graça estão no meio da sujeira, como aquele jovem se encontrava, esbanjou tudo colocou tudo o que tinha a perder e depois faz o projeto de converter-se, o projeto de mudar de direção a sua vida. Ele encontrou na figura do Pai misericordioso a acolhida, o perdão. Ele ganhou de volta a dignidade. Aonde você está? Às vezes nós nos encontramos como esse filho pródigo. Às vezes nós nos encontramos como esse filho de coração duro que não perdoa e não acolhe. Às vezes nós nos encontramos na posição daquele pai, daquele homem cheio de compaixão e misericórdia. Pense nisso, reflita e mude de vida. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 14:22. Deixa Deus sonhar em ti. Torne-se um evangelizador conosco, fazendo a sua doação através do depósito bancário. Banco Sicredi, agência 0753, conta corrente 34725-6, Rádio Itaporanga Limitada. A nossa chave Pix 46-048-021-00-0188. De coração, agradecemos você, a sua colaboração. Juntos evangelizamos mais. Rádio São João Batista, uma emissora católica a serviço do bem. Deixa Deus sonhar em ti. Ana Prestes Story, uma novidade em Itaporanga da moda feminina, a beleza sem tamanho. Passe lá ou visite nossas páginas no Facebook e Instagram. Assim você conhecerá nossos produtos do Payal Plus Size, situado à Rua Antônio Mendes dos Santos, 1147, na rua ao lado do hospital. Desde já, agradecemos sua visita. Grandes soluções em topografia e georreferenciamento. Já imaginou fazer o seu tão sonhado financiamento rural, mas ainda não tem a regularização do seu imóvel? Eu tenho a solução. FG Topografia e Georreferenciamento tem o pacote de regularização completo. Medições de imóveis rurais e urbanos, CAR, CCIR e contrato de compra e venda. Profissional altamente capacitado, Felipe Augusto Gomes. A solução para a regularização da sua fazenda, se chácara ou seu imóvel urbano. Regularize hoje mesmo o seu imóvel. Chama no zap 014-997-38-9524. FG Topografia e Georreferenciamento, atuando em Itaporanga e toda a região. Escritório localizado na rua José Alexandre Filho, 764. FG Topografia e Georreferenciamento. Venha conhecer a Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz e visite a Lojinha do Mosteiro, onde você encontra artigos religiosos em geral. Avenida Santa Cruz, 249, Itaporanga, São Paulo. WhatsApp 0-15-3565-3544. No Facebook, arroba Lojinha do Mosteiro. Com você, evangelizamos mais. Casa de Carnes e Mercado 3M, a qualidade ao seu alcance. Atenção, pense nisso, a qualidade da carne não é um luxo para poucos, mas sim uma necessidade para todos. Por isso trabalhamos com carnes 100% inspecionadas, o melhor para sua família. Rua Pedro Alcântara de Moraes, 1304, em frente ao Jardim. Telefone 3565-1210. Telefone WhatsApp 015-997-05-9402. Entrega a domicílio. Casa de Carnes e Mercado 3M. Quatorze horas e 26 minutos. Amanhã nós teríamos o rebanhão quaresmal, mas devido às fortes chuvas, à falta de água, então foi necessário cancelar. Porém, às 16h30, nós teremos na abadia um momento celebrativo, onde você é convidado a participar, estará presente os pregadores que estariam conosco, o padre Luiz Carlos. Então você é nosso convidado. Amanhã, a partir das 16h30, teremos um encontro na abadia com os pregadores que estaria disponível para estar conosco durante todo o dia. Então, o rebanhão foi cancelado devido à falta de água em nossa cidade, devido a problemas com as chuvas, então não foi possível, infelizmente. Porém, você é convidado, é convidada, como nós estamos acompanhando na programação da nossa emissora, a estar conosco a partir das 16h30 na Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz. Teremos um momento celebrativo, encerrando com a Santa Missa. Eu canto e peço luzes para quem não conseguiu. Não conseguiu erguer a casa dos seus sonhos. Não conseguiu pôr um sorriso em cada filho que gerou. É tão doído, é tão doído, é tão doído de se ver. Em toda e qualquer hora, qualquer dia, mês qualquer. Casais que não se entendem, não conseguem nem se olhar. É tão doído, é tão doído, é tão doído de se ver. Um sonho que acabou e não tem chance de Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros rádio ouvintes, paroquianos de São João Batista, devido às chuvas e problemas de abastecimento de água potável, teremos que adiar o rebanhão quaresmal por cura e libertação, que aconteceria no domingo, ou seja, amanhã, com os pregadores Wesley Carlão e Padre Luiz Senigallia. Mas convidamos a todos para estarem participando de um momento de pregações e orações por cura e libertação com esses mesmos pregadores e o Padre Luiz Senigallia, nesse mesmo domingo, dia 12, a partir das 16h30, na Abadia, aqui em Itaporanga. Será um momento no qual muitas bênçãos e graças serão derramadas. Logo após, teremos a Santa Missa a partir das 19h30. Contamos com a sua presença. Jesus espera por você. Cento e sete vírgula um, a frequência da alegria. Vim fazer-lhe uma visita. Eu hoje quis reviver em você algumas das minhas caminhadas pela Galileia. Prostrado neste leito, com seu mundo exterior reduzido a este teto, a esta lâmpada, a esta janela aberta que não traz nada de novo, a estas quatro paredes que parecem prisão, é impossibilitado de fazer uso de sua liberdade, dependendo de outros para se mover e até mesmo para comer, você está vivendo um momento difícil de sua vida. E senti vontade de vivê-lo com você. Eu não sei se você vai me aceitar por companhia quando souber quem sou eu. Eu preciso dizer isto quase que num desabafo, porque uma enfermidade pode mostrar meu lado humano e íntimo, como pode tornar minha presença indesejável. Nem todo mundo que está preso a um leito está disposto a me ouvir. As dores, os inconvenientes, a solidão, as angústias pelas quais você está passando, talvez não facilitem nosso diálogo. E eu não desejo ser incômodo. Tanta gente fez de mim um remédio amargo, tanta gente me cobriu de traços fúnebres, insistiram tanto em me apresentar como um Cristo sofredor, abatido, cansado, destruído, aniquilado, e como o homem das dores, sempre preso à cruz e ao sofrimento, que os homens acabaram entendendo que não há melhor momento para uma criatura encontrar seu Deus do que a doença e a desgraça. Mas não entenderam que isso me desclassifica, que isso me faz parecer um oportunista que só sabe tirar vantagem do estado de prostração dos homens para poder fazer discípulos. Eu não quero isso. Não é assim que desejo chegar até você. Eu vim simplesmente porque eu amo. E porque eu não sou um amigo apenas para os momentos de dor ou para quando não resta aos pacientes outra coisa senão concordar. Eu não sou justiceiro. Eu não sou vingativo. Eu não sou chantagista. Eu não sou nada disso. Sou simplesmente o amigo de todas as horas, que infelizmente entra mais em evidência quando a dor oprime e quando acontece a enfermidade. Eu sou seu Cristo, o Cristo do Pai, o Cristo dos enfermos. Eu precisava conversar com você para lhe trazer um pouco mais de esperança e de coragem, um pouco mais de disposição e de alegria, e para fazer-lhe companhia por uns instantes, e esperava ficar com você todo o tempo. Eu queria que você me ouvisse, porque acho que eu tenho coisas importantes a lhe dizer, embora eu saiba que muita gente não me perdoe por eu permitir o sofrimento aos que um dia me deram seu voto de confiança. Os homens nunca puderam compreender o sofrimento, nem mesmo depois do que eu sofri. Você não imagina a extensão infinita das dores humanas que sou chamado a minorar. É o pai desolado diante do leito da filhinha inconsciente. É a mãe enferma pensando nos filhinhos que sem ela não saberão se nortear. É o casal inconformado diante do filho único que já não os reconhece mais. É a criança inocente e chorosa diante da mãe prostrada no leito de dor. É o esposo. É o namorado, é o soldado que se mutilou sem saber por quê. É o operário que se feriu no trabalho. É o jovem internado na clínica de psiquiatria ou derrotado pela droga. É o homem que nunca soube o que era doença e agora vê seus planos ruindo um por um entre dois lençóis e quatro paredes de um hospital ou de seu próprio lar. E eles clamam por mim. E eles se agarram a mim, sabendo que eu sou a vida. Lembrando-se de minha passagem por ruas e estradas da Galileia, quando curei toda a sorte de enfermidades. Eles insistem comigo, ou chegam à irritação e ao vitupério quando demoro em atender. Todos me conhecem como taumaturgo, capaz de restituir saúde e vida. Todos me utilizam nestes momentos de prostração e de dor, mas são poucos os que confiam suficientemente para me emprestar um pouquinho de suas dores e de seu calvário, a fim de que eu possa provar ao mundo que eu existo e que eu sou tão válido e tão digno de crédito que posso dar sentido, tranquilidade e paz de espírito, até mesmo nas horas mais cruéis e amargas da vida. Os homens nunca tiveram tempo para esperar contra toda a esperança. Não sei se você teve tempo para traçar um paralelo entre a sua e a minha vida. Nós somos iguais em muita coisa. Eu também sonhei o grande sonho de levar toda a humanidade a meu pai. Eu conhecia o coração dos homens e a extensão da vida, porque eu sou a vida. Eu também procurei amor em toda a parte, porque eu queria elevar o coração humano e ofertá-lo ao pai. Eu também quis fazer de minha vida terrena tudo aquilo que possível fosse. E eu também sofri, uma por uma, as decepções das quais não fui poupado. A resistência ao amor, as calúnias, as perseguições, a destruição sistemática do meu trabalho, as deturpações e abandono dos meus, a solidão quando eu mais precisava de alguém, a incompreensão e a ingratidão dos que eu ajudara. Tudo isso eu sofri. Você se recorda da passagem do Evangelho que fala dos 10 leprosos curados, dos quais só um voltou para agradecer? Depois veio a tortura da cruz. Eu estava na flor da idade e nem o pai, nem os homens me pouparam. Calúnias, difamação, prisão, açoites, pancadas, escarros, vilipêndios, coroa de espinhos, cruz, ridículo, blasfêmias, cãibra, perda total de sangue, morte, lancetada, perseguição até depois da morte. Isto foi o resultado de minha ternura, de meus milagres, de minha insistência no amor e no perdão. Mas não me assoberbou a decepção. Eu ainda tive forças para recomendar ao pai os que estavam com saúde, com tanta saúde, que podiam fazer pouco de mim e me torturar. Alguma dessas coisas deve ter acontecido com você. E eu queria que você ficasse à vontade se lhe disserem que você parece comigo. Eu sou muito parecido com aqueles que aceitaram minha amizade. Eu só não posso aceitar o clamor daqueles que me transformaram em carrasco ou coisa semelhante, por não responder de imediato aos seus porquês, nascidos da dor e da decepção. Eu não sou cruel, e você sabe disso, nem meu pai. O pai não criou ninguém para o sofrimento, porque se existe alguém que ama sem limites, este alguém é o pai. E foi por causa do pai que pelas ruas da Galileia, da Judeia e pela Palestina afora, eu não soube conter a emoção diante dos cegos, dos surdos e mudos, dos mutilados, da mãe viúva, dos pais aflitos, do genro, do irmão, do patrão que pedia pelo servo, da irmã que pedia por Lázaro morto. Eu cheguei a chorar de compaixão e eu os curei um por um. E até devolvi a vida, mas porque estava a serviço do pai, eu primeiro os transformei interiormente. Pois era preciso erguer primeiro o homem interior e só depois o homem físico. No plano do pai, a vida é um dom inefável, porque nela deve a criatura humana crescer do plano terreno e humano para as alturas do espiritual e da união com Deus. A saúde é muito importante, mas não é condição absoluta de servir plenamente a meu pai. A dor e a decepção, o cancelamento de um projeto que valia toda uma vida, podem fazer de uma enfermidade temporária uma doença insuportável. E eu vim pedir-lhe que nesta hora você aceite ser fisicamente enfermo, mas nunca doente na alma. O seu plano para 2023. Aqui na Zaz, você encontra internet fibra e uma série de serviços para você navegar e curtir conteúdos de montão. Filmes, séries, cursos online e muito mais. Escolha o seu melhor plano. Contrate agora. ZazTelecom.com.br ou pelo 0800-494-9999. Vem de Zaz! Para andar na moda vestindo qualidade e ainda por um preço super especial, é fácil. Sirgon é o nome da moda de confecções para todas as idades. Variedade em confecções para todos os estilos, linha masculina, feminina, infantil e country. E confecções. A verdadeira loja do povo. Rua 7 de setembro, 1523, Itaporanga. A tempestade.

cansa mais de ouvir. Dai-nos fé, dai-nos amor, dai-nos coragem de sorrir, para que os homens tenham medo de odiar. Dai-nos fé, dai-nos amor. As noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Mais vida e menos morte, e saibamos ser irmãos, e que um dia nos encontremos. Dai-nos paz, compreensão. 14:51. A Rádio São João Batista informou a hora certa. Alvorada Sertaneja. As melhores do homem do campo. De segunda a sábado, às 5 da manhã. 107,1 FM, Rádio São João Batista, a sua melhor companhia. Horas e 53 minutos, nós estamos encerrando o programa Clube dos Sócios. Voltaremos na segunda-feira com mais um programa Clube dos Sócios aqui através da Rádio São João Batista FM 107,1. É uma alegria sempre entrar na sua casa. Obrigado, desejo uma ótima semana, um abençoado final de semana e até segunda-feira, se o bom Deus nos permitir. 14:54, aguardemos o sinal da Rede Evangelizar e o Terço das Santas Chagas. O amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a palavra.